no programa Francisco Barbosa, Língua de Trapo. E as notícias não confirmadas do meio artístico, político, econômico, cultural, desportivo e majestático. Majestático? É. Ué, vamos falar de algum rei, de alguma rainha? Roberto Carlos, babosa. O rei Roberto Carlos. Isso, babosa. O Roberto Carlos é o nosso tema de abertura hoje, babosa. O nosso eterno rei está lançando o seu novo velho CD, babosa. Novo velho? É, com duas novidades, babosa. Um forró e um pagode. Um forró e um pagode. O resto do disco são músicas antigas, babosa. Sim. Será que foi por isso que ele regravou outra vez, babosa? Não, não, Maurício, não. Não, ele gravou outra vez, babosa. Não, Maurício. Então, outra vez. É mais ou menos assim, né? Não, quatro músicas do CD são músicas de estúdio, novas. Isso. E parece que tem mais meia dúzia de gravações. Não, são seis. Ah, seis? É. Não vem a ser meia dúzia. Não, são seis mesmo. Seis. Então, eu um, dois, contei, três, assim, tá bom, Maurício, tá bom. Babosa, olha, existem coisas que não falham no final do ano, né? Por exemplo? Fila em churrascaria e disco do Roberto Carlos. isso é batata, né, babosa? Tá certo. Em festa de empresa, babosa, tem aquele negócio do amigo oculto, né? Certo. E tem gente que dá pro amigo oculto o disco do Roberto Carlos e recebe de volta outro disco do Roberto Carlos. Manda um e leva outro. É verdade. Mãe de nada, tudo bem com a senhora? Ei, meu, tudo bem, né? Tudo bem, mãe, eu tô curioso aqui, mas o que a senhora tanto lê nos classificados do jornal aqui? A senhora chegou cedo aqui no programa, tá que ler. Achei veículos. Vai comprar um carro novo, mãe? Eu tô procurando uma romizeta. Uma romizeta? É, mãe? Que eu agora vou montar um cachorro quente ambulante. Não dá pra ver no jornal, pelo menos da casa? Tem que olhar na concorrência, mãe? Eu tô olhando em todos, né? Já olhei até no Jornal do Comércio. Até no Jornal do Comércio. Tudo. Tá, eu leio até bula de remédio. Tá bom. Eu sou, mãe, uma pessoa culta. Tá bom, tá certo. Mas a senhora tá bem, né, mãe? Olha, a gente estamos indo, não é? Estamos aí querendo ver se fazemos uma promoção especial desse disco do Roberto. Ah, que bom. É lá no Dinada Shopping. Que maravilha, na mãe. Na sessão de música. Mas né? Já dá pra adiantar que promoção vai ser? Olha, Barbosa, eu vou adiantar em primeira mão. Por favor. Porque eu sei que as pessoas vão correndo lá. Claro. Olha, meu amigo, minha amiga, na compra de meia dúzia de disco do Roberto Carlos, pra dar pros seus amigos, você leva 6 discos. Ah, que maravilha. É isso. Comprando meia dúzia, leva 6. Leva 6 discos, assim, e... Eu tô fazendo de olho fechado a promoção, bom, tá, né? Porque eu comprei um estoque bem grande. Tá bom, mãe, tá certo. Mas qual que é a pergunta de hoje? A pergunta é a seguinte, por que a senhora acha que o Roberto Carlos gravou forró e pagode no novo disco dele, mas de nada? Olha só, hein? Ai, é uma pergunta... Olha, que tem que ver isso, hein? É. Com cuidado, hein, Barbosa? Muito cuidado, né, mãe? É uma pergunta que requer muito, assim, muito... Sim. Muita coisa, né? É verdade, requer muita coisa. Aquele negócio lá, é, né? É verdade. Olha, eu tô fazendo as consultas já. É. É o assunto Roberto Carlos. Isso, né? Você vai consultar o quê? Roberto Carlos, olha, merece que consulta, mãe? Ele merece os canguru australiano do salto esotérico. Né? Porque a carreira do Roberto vive saltando, não é? É, pra o frente. O Roberto sempre tá subindo em ascensão. Isso. E o canguru pula pra frente, pro alto e mais. Exatamente, Barbosa. Você tá quase... Olha... Gostou, mãe? A gente já podemos fazer uma parceria, hein? Não, que parceria, o quê? Quero lá fazer parceria com a senhora, mãe. Eu vou ser a mãe de nada e você vai ser o pai. Pai de quê? O pai. Não, fala não. Do Chiquinho. Tá, isso. Ótimo. Olha, deixa eu ver. Pai Francisco. Pai Chiquinho entrou na roda. É. Ah, eu achei engraçado também, né, mãe? Agora fala com o canguru aí, mãe. Vambora. Para de rir. Eu não acabei de rir ainda, Barbosa. Não, mas já riu o suficiente. Só tá mais bom. Um pouco. Tá bom, mãe. Agora fala com o canguruzinho. Ô, Bruno, pega aí a jaula dos canguru aí, ô. Eita, Bruno, esse canta pneu mesmo. É, mãe. Verdade. Cadê o canguru? Solta aqui. Aí, bichinho. Ô... Bota ele pra pular. Ô, Chuquinha, como é o nome do canguru que você falou? É o Arquimedes. Arquimedes, tá aqui, tá deixa certo. Eu falar. Arquimedes. Isso. É com K que escreve? É com K. Arquimedes é com H, não. Que H o quê? Deixa eu falar com o Arquimedes aqui. Fala aí com o Arquimedes. O Arquimedes é o canguru, imbecil. Que isso, mãe? É porque vive pulando e não sabe pra onde que ele pula. Vive igual um louco. Tá bom, mãe, fala com ele. O Arquimedes, o Roberto Carlos. Ele vai lançar o disco de pagode, não é? Com Zeca Pagodinho. Nada e disso, Martinho da Vila. Nada disso. Ô Maurício, faz a pergunta aí. Por que o senhor acha que o Roberto decidiu gravar forró e pagode no novo disco dele? Isso. Pronto, Arquimedes, você já ouviu a pergunta. O que que você acha? Hein? Caramba. Mas tá. Hein? Tá pesado, hein? Ele pula, né? Ô Arquimedes. Ah. Hein? Ai, eu pensei que era um lançamento de foguete, é propulsão pra subir mais o salto. Maurício Menezes que dá uns negócios pro canguru aí, antes dele falar. É, cebola. Imagina se dentro da bolsa. Deixa eu ver daqui. E dentro da bolsa? Chega, Arquimedes, tá que bom, mala. Já entendeu aí o que ele quis dizer aí, mano? Para de pular, já entendi tudo. O que ele falou? Olha, o Roberto Carlo é da Jovem Guarda. Isso. E na Jovem Guarda ele é um brasa. Tá. E lá no Nordeste é muito calor. Sim. Então, calor lembra brasa. Isso. E o forró vem do Nordeste. Perfeito. Então, o forró é uma brasa, Moura. Entendeu? Que coisa. Pensamento lógico, hein, é um mãe? Pensamento conclusivo. Enrolou, não falou nada. Tá certo. Tá bom. Obrigado, mãe. De nada. Tá certo. Pelo menos, não ficou sem resposta. É verdade. Pelo menos isso, né, mãe? Eu não deixo as coisas em branco. É verdade. Vai, Maurício. Ô, babá, temos aqui o nosso segundo. Dá licença. Segundo assunto, nada. É. Vamos lá, mãe. Horário reservado de grátis para o de nada shopping. Minha amiga dona de casa, você e seu marido estão assim meio barro, meio tijolo, meio sapo, meio perereca. Sim. Ele tá assim meio desanimado, chega em casa e nem olha para suas pernas, nega. Compre hoje mesmo no de nada shopping a água de colônia da atração multiplicativa e da reenergização positiva total e cósmica. Como é papum. Tá, é papum, mas que é papum? De água o quê? Água de colônia o quê, mãe? Olha, você quase que fala água o quê, companheiro? Eu sou uma mulher. Eu parei, por isso mesmo. Eu sou feminina. Água de colônia o quê, água, mãe? Água de colônia da atração multiplicativa e da reenergização positiva total e cósmica. Tá certo. Basta você passar uma leve camada em você e o seu marido vai ficar parecendo um leão, Barbosa. Vai ficar parecendo um leão? Olha, é só você olhar e mais que juba, que cabelada. Ai. Tá certo, mãe. Vai. Aquela cabelada tá danada. Tá bom, mãe, já ouvi. É porque leão tem uma cabelada. Ele não, o leão tem uma juba leão enorme. Leão tem uma é juba. É verdade. É. Tá. E geralmente leão tem muito cabelo nos pulmões. Na região do peito. Não é? Cabelo no pulmão. É sim, babosa. Então essa água de colônia, inclusive é licenciada pela SEDAI. Ah, é licenciada pela SEDAI. Exatamente. Tá certo. E também vale pelo Inmetro. Ah, Inmetro. É. Você compra água no vidrinho, em um metro depois ela já tá esculhambada. Tá bom, mas vambora. Ligue hoje mesmo para o Dinada Shopping no telefone mais famoso do mundo. 0900-7171 no ramal 171. Ai, pronto. E a água de colônia que vai virar a cabeça do seu marido custa só R$59,99 o garrafão de 30 litros. Que garrafão de 30 litros? Mas como isso. É que vai comprar um garrafão de 30 litros? Vai botar onde isso? É pra família toda. Ah, meu Deus do céu. Tá bom, mas vai, Maurício. Papai, temos aqui um segundo assunto. Papai. É uma consulta da ouvinte Marisa Loureiro Aguiar de Bom Sucesso. Ô, manda Marisa, ver. Bom, fala, Roberto. Ô Marisa, Esculhamba. Tudo bem, lindinha? Você desculpa, a capretinha pulou da caixa aqui. Ô Bruno, leva essa galinha pra lá, por favor. Tá bom, pronto. É, isso, dá logo uma becuda no rabo que dela. Que é isso, mãe? Olha, Marisa aqui. Ô Marisa, tudo bem, lindinha, querida? Mãe de nada. Ah. Sonhei que tava num tanque lavando roupa. E de repente a torneira começou a crescer. É isso. A torneira cresceu, enrolou no meu corpo e me apertou. É. Até que eu gritei muito e aí a torneira voltou ao normal. Ei, meu Deus. O que significa isso? O quê, mãe? Babosa, é sensitividade. Ah, meu. Tá bom. Por favor, não interrompa. Desculpe. Para, mãe, que isso? Pronto, esse é o sinal que a sensitividade já está totalmente carregada. Tá bom, mas vambora. E aí? Olha, sonho cabeludo esse. Sonho cabeludo. Sonho esquisito, não muito é? Muito esquisito. Essa torneira parece uma cobra. É, parece mesmo. Porque ela sai enrolando na moça. É verdade. Parece uma jiboia. Parece uma jiboia. É, tem que ver essas coisas com cuidado, viu? Tá. Cobra enrolando. Uhum. A torneira. É, torneira, mas parece uma cobra. É verdade. E tem cobra que é cruzamento com tatu. Não, então não, é cobra fogo. Que cobra com tatu, mãe. Aí é fogo. Não é fogo nada. Apaga esse fogo, joga água nesse fogo. Tá? Ela fica procurando um buraco pra entrar. Não, aqui, buraco pra entrar o quê? Vambora. Deixa eu ver daqui. Consulta aí, vai. Olha, vou ver na numerologia. Isso é bom, numerologia, vambora. Esse cara fica rindo das minhas consultas? Não, eu já não, falei não, que isso aqui não, é sério. Não tá rindo da senhora, tá rindo pra senhora. Ele é simpático assim mesmo. Ah. Tá bom, vambora. Então tá. Vamos lá, numerologia. Numerologia, olha, torneira Barbosa, nos números cabalísticos chinês. Sim. É 45. Nos números. Fala muita besteira, é impossível. Número cabalístico. Você tá falando que é besteira o que eu faço, não, Barbosa? Não, não, eu falo. Por isso falei, que eu entendi. Não, não, mãe, não. Você não, tá esculachando não, com o meu não, trabalho. Desculpe, eu falei, eu falo muita besteira. Ei, né, senhora, Barbosa. Não, desculpe, mas foi mal, foi mal. E meu foi mal. Para de chorar, mãe. Cala a boca aí, mano. Olha aqui, vaca não. Não, não, tá, tá bom, tá vaca bom. Vaca não, que eu parto olha a cara. Tá bom, vambora, mãe. Larga esse tamanco português aí, põe ele no pé aí, vambora. Tá pensando o quê? Vambora. Bom. Torneira o quê? Eu já que falei. Número? Tá, número cabalístico chinês, tá bom. 45. 45, tá bom. Tá, torneira 45. Que em chinês? Sabe como é que é 45 em chinês? Não, como é que é? Quatro cinco. Tá, tá bom. Que mais? Torneira descobriu, 45. Tá bom, tá. Vai chorar de novo? Mas não acredito, eu não falei nada agora. Eu não falei nada, que a senhora tá magoada por não, quê? Não, é porque eu tô recebendo aqui uma energia. Ah, sim. É tá. A risada cibernética. A risada cibernética. Olha tá ela passando aqui. Tá bom, passou. Então, Barbosa. Torneira 45. Ah. A cabalística chinesa que é 45. Tá. Como ela tava crescendo, a sim. Torneira? Torneira crescendo. Crescendo já é 79. Ah, torneira crescendo é 79. No tá. Tanque é 17. Tanque 17. O grito que ela deu é um. Olha aí, ó. Isso é 190. 190. É caso de polícia. Tá, porque... tá bom. Então, olha só. Todos esses números alinhados com Plutão e Mercúrio. Sim. Vai dar Mertiolate. Ah, vai dar Mertiolate. Que é 24. Que é 24. Exatamente. Tá certo. Por que Mertiolate é 24? Por quê? Porque Mertiolate arde, a pessoa dá aqueles gritinhos. Ai, ui. Tá bom, tá bom, mãe. Tá ardendo. Tá. Então. Eu já vi tudo aqui. Já viu tudo, mano? Eu acho que a culpa do sonho é do marido dela. Do marido? É porque o marido dela deve estar jogando água fora do tanque. Não, não é isso não, mas não é nada disso. Ai, ai, ai. Entendeu? Furada essa aí, mãe, furada. Tá, é obrigado, furada, mãe. Lógico, tá saindo água, tem que ter furo. Tá bom, tá tanque. Bom, mãe, tá. Ei, obrigado, mãe. De nada. Ai, que canseira. Entendeu? Entendi, mãe. O cabalístico. Não, esquece, mãe. O Adolfo 5 hoje. Tá, tá bom, tchau.